A guerra continua onde a humanidade vai parar. A violência não dá trégua, mas uma mãe vai chorar pela morte do seu filho, que era dependente químico. Levou 2 tiros no meio da cara porque não tinha dinheiro para honrar seu compromisso. Mais uma alma que se encaminha pro inferno. Mais um filho que ignora a palavra do próprio pai, pensando ser doidão, vacilão. Não conheceu Jesus, preferiu viver nas trevas do que viver na luz. Mais uma vez o diabo cegou, matou, causou o sofrimento de uma mãe que sempre sonhou em ver seu filho um doutor. Infelizmente o sonho não se realizou. Não se realizou. Meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. Que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. A mãe que chora de joelho com o filho nos braços. Com ela se foi seu sonho, a vitória agora é fracasso. Ela pergunta a si mesmo: será que Deus existe? Se existe, Senhor, por que levaste meu filho de uma forma triste? Quando ela chegava em casa era só alegria, ainda guardava na memória o que ele dizia. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser um homem de bem. Quero mudar de vida e vou dar pra senhora tudo do bom e do melhor. Mas que nada, seus sonhos se tornaram em pesadelo. Pega, pega, corre, corre na periferia. De repente 2 tiros, acabou-se o sonho, morreu a alegria. Queria que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. Que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. Sonhos quem não corre atrás não realiza, tipo uns e outros que contaminam a periferia. Idealizam só ideia errada, arma, pó, treta enquadrada. A molecada cresce tipo num ciclo vicioso. As mães e as tias se matam no desgosto de ver seus filhos trilhando o caminho largo. O final é sempre o mesmo. O sonho se mistura com a terra que tampa o buraco. As flores que fazem esquecer as cenas sangrentas. Periferia, cenários de histórias violentas, onde se passa de espectador a personagem principal. Dependendo do seu caráter, formação e moral, eu tô ligado na situação dos manos da quebrada. A busca por melhores condições, uma longa caminhada que desanima uma par de pessoas. Maior parte não desiste mesmo sendo sofredora. Pra rico é fácil realizar sonhos com bolso cheio de dinheiro. Pros pobres parece até um pesadelo que faz o medo numa par de irmãos que trocou o sonho de ser vencedor na vida por flores sobre o caixão. Muitos jogaram pro alto a liberdade e hoje estão guardados. Entre outros, é só mais um que vai embora. Chances de vitórias para alguns é como lixo. Se joga fora. Se joga fora. Queria que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. Que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim. Só agora minha mãe vai chorar por mim. Que meu sonho pudesse se realizar, mas a morte não deixou, veio me buscar. Com ela eu encomendei o meu próprio fim.